ela escolheu você. Quem entrou agora pela porta foi meu grande amor. Não tá sozinha, ela já me superou. Esse cara não tem cara de alguém que quer algo sério. Agora deu medo e olha ela lá de sorriso aberto. Eu sei que meia hora ela vai no banheiro pra se admirar de frente pro espelho. Conheço cada detalhe do seu jeito. Vai ser a hora que ele vai ouvir umas verdades. E aí, beleza? Ó, seguinte. Ela não gosta de gelo do vinho, nem de namorado que sai escondido. Você deve estar se perguntando quem é esse doido aqui. Prazer, eu sou o ex. Não faça ela sofrer mais uma vez, igual ela sofreu por mim. Prazer, eu sou o ex. Se ela quis te escolher, dá valor pra não perder. Eu tô de olho em você. Não faça ela sofrer. Não faça ela sofrer não, viu? É assim, ó. Eu sei que meia hora ela vai no banheiro pra se admirar de frente pro espelho. Conheço cada detalhe do seu jeito. Vai ser a hora que ele vai ouvir umas verdades. E aí, beleza? Ó, seguinte. Ela não gosta de gelo no vinho, nem de namorado que sai escondido. Você deve estar se perguntando quem é esse doido aqui. Prazer, eu sou o ex. Não faça ela sofrer mais uma vez, igual ela sofreu por mim. Prazer, eu sou o ex. Se ela quis te escolher, não dá valor pra não perder. Que eu tô de olho em você. Não faça ela sofrer. Não faça ela sofrer, viu? Valeu! Obrigado, gente.